Tereza Cristina, eu vou morar no céu para os meus amigos de São Francisco, lá nas Minas Gerais. O meu amigo Zé dos Passos está me comunicando que mudou, nosso programa mudou de horário lá na Beira Rio FM, né? Agora está passando às 8 horas da manhã e tem o repeteco na parte da tarde também. Então, 8 da manhã, na Beira Rio FM, o novo horário do programa Cleito Aguiar, ali em São Francisco, nas Minas Gerais. Dona Conceição, um abração para a senhora, viu? Thales e Thiago em Rio Negro e Solimões, Baladeiro Master. Alô, Rio Negro e Solimões! Alô, Thales e Thiago! Vamos pra balada hoje! Simbora, galera! Eu gosto de sair um rolê por aí, curtir a vida numa boa. Tô fora de estresse, tristeza me esquece, e agora eu tô sorrindo à toa. Balada vai rolar, amigos vão chegar, e a gente vai esquecer da hora. DJ vai começar, a night vai bombar, aí é que eu não vou embora. Porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz. Porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz. Eu gosto de sair um rolê por aí, curtir a vida numa boa. Tô fora de estresse, tristeza me esquece, que agora eu tô sorrindo à toa. Balada vai rolar, amigos vão chegar, e a gente vai esquecer da hora. DJ vai começar, a noite vai bombar, aí é que eu não vou embora. Porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz. Porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz. Porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz. Porque eu sou baladeiro, de janeiro a janeiro, a sonzeira é demais, o barulho a gente faz. A minha amiga Marina Braga, lá de Capinópolis, curtiu Thales e Thiago e Rio Negro e Solimões, Baladeiro Master, pro Vitor Borges, meu conterrâneo de Coromandel, meu novo amigo do Facebook. Nós temos 20 amigos em comum, Vitor, seja muito bem-vindo, um abração pros meus amigos de Coromandel. Nessa sexta-feira eu tô aí, vai ter o show do Chico Rei Paraná, eu estarei aí em Coromandel. Os meus amigos René e Ronaldo, Cicatriz. Pedindo pra você voltar pra mim. Está difícil viver longe de você. Você é o meu começo e o meu fim. Me desculpe, mas não sei te esquecer. Sem querer eu me exaltei e te ofendi. Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz. Eu não posso acreditar que te perdi. Sem você eu não consigo ser feliz. O nosso amor é aquela semente que docemente brotou no coração, criou raiz. Você cortou a planta

nosso amor é infinito. Seu olhar me dá coragem pra seguir essa viagem, onde tudo é mais bonito. Se você quer, não existe sacrifício que eu deixe pra depois. Faço tudo por nós dois. Seu amor é o meu vício. Você tem meu segredo, é tudo que eu preciso pra afastar o medo que tenho no sorriso. Você tem meu segredo, na trilha sonora da minha vida, César e César, meu segredo, para o meu amigo e ouvinte Clodoaldo Dantas, em Fortaleza, no Ceará. Ô Clodoaldo, eu recebi aqui o seu pedido, ele está pedindo para eu tocar uma música do Maurício Fares, oferecendo para os seus irmãos Cícero Dantas e Altamira, no Pará, Luiz Bilhar em Oiapoque, lá no Amapá, Antônio Bilhar em Vitória do Xingu, no Pará, Solange Dantas em Brasil Novo, no Pará, Célia Bilhar em Bela Vista, Altamira, Pará, Meire Bilhar em Altamira, no Pará, e o pai dele, o José Paulino Bitar, em Altamira, no Pará. Clodoaldo, a família espatifou tudo, hein, senhor? Eu recebi agora, quando estava gravando o programa, e vou atender o seu pedido musical na próxima semana, tá bom? Meu amigo Maurício Fares, que está com seu novo programa na Rádio Estúdio Brasil, fazendo o maior sucesso. Se a sua emissora de rádio não está passando ainda, você está perdendo é tempo, viu? Pode entrar, que é o mesmo sistema dos nossos programas lá. Você não paga rigorosamente nada. Os meninos do Valdomiro, Rony e Ricardo, Casa, Comida e Roupa Lavada. Por você já faz muito tempo, e você nem aí pro meu sentimento. O futuro que eu guardo pra gente é tudo. Vou te dar minha vida, vou te dar meu mundo. Casa comigo que eu te dou. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar, e eu vou te dar assim. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Tô louco por você já faz muito tempo, e você nem aí pro meu sentimento. O futuro que eu guardo pra gente é tudo. Vou te dar minha vida, vou te dar meu mundo. Casa comigo que eu te dou. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar, e eu vou te dar assim. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar, eu vou te dar, meu bem. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, roupa pra você lavar, e eu vou te dar assim. Casa pra você limpar, comida pra você fazer, e ainda as contas pra você pagar. Por você, Rony Ricardo, Casa, Comida e Roupa Lavada. Para Vera Lúcia, lá de Manaus, no Amazonas, ela que curte o nosso programa pela internet e agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar, perfil número 2. Vera, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O criador de sucessos é Edelson Moura. Amanhece. Thank you.

segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no canal 2 da Antena Web. Surge a manhã e a cidade acorda. Por entre a névoa, começa mais um dia. No canal 2, fazemos questão de o acompanhar nesse momento. Preparamos-lhe um pequeno almoço especial com música apropriada. Névoa, um programa para começar bem o dia, de segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no canal 2 da Antena Web. De terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ê, comadre, entrou de férias, já a meninada tá em casa. É um sufoco danado, né? Aí que você dá valor na professora. Faz o seguinte, ó, os meninos gostam de computador, gostam de brincar, mas dá um livro, não esquece de dar um livro para eles lerem. Escolhe qualquer livro, qualquer um. Qualquer livro, a gente tem que fazer as crianças adquirirem o hábito da leitura. Pega qualquer coisa e dá para eles lerem, viu? É assim que a gente vai formando uma geração de leitores, né? Nesta sexta-feira tem show de Chico Rei Paraná, lá na minha terra, em Coromandel, nas Minas Gerais, e eu vou estar lá para apresentar o show, viu? Vai ser lá no Parque de Exposições Antônio Daguer, na Copro Agro, uma festa que está sendo organizada e promovida pela Copro Leite, que é a cooperativa dos leiteiros lá de Coromandel. Coromandel hoje é um dos maiores produtores de leite, não só de Minas Gerais, mas do Brasil também, né? Então vai ser uma festa maravilhosa. Quinta-feira tem Henrique Tarciso, né, lá na festa. E na sexta, um showzaço de Chico Rei e Paraná. No dia 10 de agosto, tem o show de Paulo e Paulino, aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, lá no Parque de Exposições. É uma promoção da Sardinha Produções, uma empresa que traz os maiores shows aqui para o São Sebastião, aqui no Distrito Federal. E esses dois eventos, esses dois grandes shows, foram contratados por intermédio da RBM Música, que está à sua disposição, não só para levar o show do Chico Rei Paraná e do de Paulo e Paulina aí na sua cidade, mas também o de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, o Bruno Aguiar, Banda Salve, os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, a cantora Sula Mazurega, o Cristiano Neves, o grande ídolo popular do Brasil agora, né? Rony Ricardo, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Você pode contratar qualquer um desses artistas ligando 61-9981-3601. 61-9981-3601. A dica de hoje é, eu vou dar uma opinião minha sobre um tema da atualidade. De algum tempo para cá, talvez o quê? Uns 4 anos, 5 anos no máximo, surgiu uma nova geração de cantores. E eles se intitularam sertanejos universitários. Tudo na vida muda. Tudo tem novidade, as coisas vão evoluindo, ou para o bem ou para o mal, vão se modificando, né? E surgiu essa geração aí cantando uma música que eles intitularam Sertanejo Universitário. Eu respeito, não gosto, porque eu acho que é uma música muito pobre de letra, de música, tem uma meia dúzia que canta bem, mas o resto está cantando ruim demais, mas é assim mesmo, é gosto, eu não escolho para os outros, eu escolho para mim. Tanto é que no meu programa eu não toco, não é só música que eu gosto, não. Eu toco as músicas que o povo pede. Mas tem uma coisa que me incomoda, é esse termo, sertanejo universitário. Porque de sertanejo só tem o chapéu, naqueles que usam, porque a maioria agora não está usando chapéu, porque tem aquele cabelinho arrepiado, não pode nem usar chapéu, né? Então eu queria dar uma opinião, uma sugestão, para a gente mudar esse termo, parar de chamar essa turma de sertanejo universitário e deixar som universitário. Som universitário, porque aí a meninada pode cantar o que quiser, porque essa música é tudo, menos sertaneja. Então aí a meninada pode cantar o que quiser, sem incomodar aquelas pessoas que, como eu, gostam da verdadeira música sertaneja, né? Entendam bem, eu não sou contra a meninada, não, eles estão na deles, cantando os seus parapapá, seu lelelê, essa coisa errada toda aí, essas músicas sem letras, as melodias pobres, repetitivas, mas eles gostam da farra, eles querem se reunir para se divertir, tá tudo certo, eu já fui jovem também, né? Então nada contra essa moçada, eu só queria pedir e sugerir, inclusive, aos meus amigos radialistas, das emissoras que passam o nosso programa e daqueles que me ouvem também, só trocar o nome, deixar de chamar de sertanejo universitário para chamar de som universitário. Porque aí eles vão continuar cantando o jeitinho que eles quiserem e tal, sem incomodar a gente que gosta da música sertaneja, tá bom? Então essa foi apenas uma opinião sobre um tema da atualidade. Mais uma vez dizendo, deixa a meninada cantar. Só tira o termo sertanejo universitário e deixa som universitário. Porque assim, todos seremos felizes para sempre, tá bom? Tá aqui, ó, uma dupla da nova geração e canta pra caramba. Pedro Paulo e Matheus, Sinto Saudades. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê. E o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê. Grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Sinto saudades, eu vou as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Pedro Paulo e Matheus, Sinto Saudades, para minha conterrânea Gilda Cabeleireira, lá em Coromandel, nas Minas Gerais. Gilda, um beijão para você. Seja muito bem-vindo ao Facebook perfil número 2 do Cleito Aguiar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Nem as Paredes Confesso. Música. não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me das nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem as paredes, confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Quem sabe se te esqueci, ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Moda bonita, essa é do meu tempo, da minha juventude também, né? Cantinho do Rei, trouxe Roberto Carlos, Nem as Paredes Confesso. Essa música é uma música portuguesa, né? Da Amália Rodrigues, que cantava, não sei quem é o compositor. Do quem eu gosto, nem as paredes confesso. Um abraço pros meus amigos lá de Gaia, em Portugal, que curtem o nosso programa pela emissora local lá, né? Um abraço a todos os portugueses e os brasileiros que moram lá em terras lusitanas também. Alô, Rota Bundi, hoje é o seguinte, gente, isso aqui é uma verdade. A gente vai ficando mais velho e a memória começa a falhar. Diz que tinha um casal de 80 anos começando a ter problema de memória. Aí foram ao médico para ser examinados. Aí o médico fez um check-up e falou assim: olha, não tem nada de errado com vocês não, é assim mesmo. O que vocês vão fazer? Nessa altura da vida de vocês, a memória vai falhar mesmo. Então o que vocês fazem? Você pega um caderninho para anotar. Qualquer coisinha vocês anotam para não esquecer, tá bom? Tá bom. Aí de noite os dois estão assistindo televisão, o velho levantou e a mulher perguntou: onde é que você vai? Ele falou assim: na cozinha. Você não quer me trazer uma bola de sorvete? Ele falou: lógico, pode deixar que eu trago. Escuta, você lembra que o médico falou e pediu para você escrever no caderno? Ela falou assim: que isso, mulher? Será que eu não vou me lembrar de ir ali na cozinha buscar uma bola de sorvete? Você acha que eu vou esquecer? Ele falou: então fala o seguinte, então você traz o sorvete, mas você põe uma calda de morango por cima. Mas ó, escreve pra você não esquecer, pra não ter perigo. Boa, pode deixar, eu lembro. Você não quer uma bola de sorvete com calda de morango? Aí falou assim: então fala o seguinte, aproveita e coloca um pouquinho de chantilly em cima. Mas ó, lembra o que é que o médico falou, escreve isso aí no seu caderno. Aí o vizinho já ficou irritado, né? Eu já disse pra você que eu vou lembrar. E foi pra cozinha. Passados uns 20 minutos, ele volta com um prato com um omelete. A mulher olhou pro prato e falou assim: eu não falei que você ia esquecer? Cadê a torrada? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Neste ano de 2013 eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. E para comemorar, eu lancei um CD intitulado 33. É uma coletânea de 12 discos que eu gravei nesse período. São 23 canções. Aquelas que tocaram mais, que você conhece mais, né? Se você quiser me dar o prazer de ter esse CD aí na sua casa, na sua coleção, é só você usar o projeto Confiança. Você manda seu nome e endereço para o e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A RBM manda o CD para sua casa, você recebe pelo correio no endereço que você indicar. E aí, junto com o CD, vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você se desloca até a Caixa ou uma loja de loteria e faz o depósito de R$15 por cada CD que você comprar, já incluindo aí as despesas de correio. Chama Projeto Confiança por isso, porque a gente manda primeiro o CD para depois você pagar, né? Eu fiz apenas 5 mil CDs, já vendemos mais de 2 mil, e está à sua disposição aí até enquanto durar o estoque, viu? rbmmusica@gmail.com. Hoje é o aniversário da Maria do Carmo, do meu amigo, grande músico, o baixista da minha banda, o Fernando Schettini Pereira, Eri Gomes, Janaína Giovana, Roselene Marcelo, o Arthur Dornas aqui de Brasília, o Robson Santiago, Janaína Barreto, Dirceu Magalhães, Cacá Almeida, Maria Erandi. E um querido amigo, esse aqui é especial porque nós tivemos uma trajetória juntos aqui em Brasília. em 1983, eu recebi um convite dele para produzir um programa de televisão. Eu nunca tinha entrado num estúdio de televisão, e nem ele, para trabalhar. Já tinha entrado para ser entrevistado, mas para fazer produção, não. Mas ele era atrevido e eu também. E nós começamos uma parceria que rendeu um dos maiores sucessos da televisão de Brasília de todos os tempos, que foi o programa O Som da Viola, que ficou 6 anos no ar, né? Primeiro eu produzindo e apresentando, e depois eu mesmo apresentando. E o apresentador era simplesmente o aniversariante de hoje, o compadre Juarez Fernandes, que hoje ele está ficando sexy, né? Ele está ficando sexagenário. Compadre, olha, para você e para todos os aniversariantes de hoje, muita paz, muita saúde, muita luz, muita prosperidade, né? Muita tranquilidade, muita harmonia no lar de cada um de vocês, incluindo aí aquelas pessoas que estão fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Quem me mandou essa oração de hoje foi a Lúcia Holanda, e é uma verdade. Basta você acreditar. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. De nada adianta querer apressar as coisas. Tudo vem ao seu tempo, dentro do prazo que lhe foi previsto. Mas eu sei que a natureza humana não é muito paciente. Temos pressa em tudo. E aí acontecem os atropelos do destino, aquela situação que você mesmo provoca por pura ansiedade de não aguardar. Então, alguém poderia dizer: mas qual é esse tempo certo? Bom, basta observar os sinais. Quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até a sua vida, pequenas manifestações do cotidiano enviarão sinais indicando o caminho. Pode ser a palavra de um amigo, um texto lido, uma observação qualquer. Mas com certeza, o sincronismo se encarregará de colocar você no lugar certo, na hora certa, no momento certo, diante da situação ou da pessoa certa. Basta você acreditar que tudo acontecerá. Amém. Lúcio, uma oração para você, muito obrigado, viu, pela oração. E se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, faça que nem a Lúcia Holanda. Mande para programacleitonaguiar@gmail.com. Essa faz parte da coletânea 33, o novo CD do Cleiton Aguiar. O avô do João e Márcia Ferreira, Lua Branca. Branca, lua, lua, amiga, lua de São Jorge. Lua, lua, lua, branca, lua, lua, minha, diz pra mim se pode. Tanto sofrimento, tanta amargura, tanto amor ao vento, tanta desventura, oh, lua. Lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua, lua, branca, lua, lua, amiga, lua de São Jorge. Sonhar com ela e ela tão distante, querer ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Oh, lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. queres pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Marcia Ferreira, Lua Branca. Para Cida Borges, minha conterrânea de Coromandel, a Maria Aparecida Castro Rabelo, também minha conterrânea de Coromandel, as duas chegando para fazer parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar. Sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz que a cada dia aumenta o número de pessoas da minha cidade. Na terra da gente tem um sabor especial, né? Meu Facebook está ficando cheio de gente do Coromandel. E breve nós estaremos lá inaugurando a 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora comercial do estado de Minas Gerais. E já que eu estou falando em Coromandel, eu vou relembrar. Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Belmonte Amaraí, gente de minha terra. Os versos que fiz, os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil. E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo. Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucessos na vida, não há quem não queira revê-la de novo. De anzol, o galo pastando, catindo o atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol. E a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida, também da cidade, e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade, que nada no mundo consegue apagar. A vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiás, Belmonte Amaraí, gente de minha terra, para o doutor Pedro Mendes Fontoura Júnior, lá de Coxim, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. Ele atende lá no Hospital Regional de Coxim e atende também no Hospital de Pedro Gomes, onde o nosso programa vai ao ar pela Cidade FM. Doutor Pedro, um abração para o senhor, um abração para essa turma boa que curte o nosso programa nesse lugar onde que o Goiás gostava tanto, né? Qualquer hora desse eu apareço por aí. Já estou com a tralha de pesca na mão. A frase irretocável do programa de hoje, quem me mandou foi o meu amigo Julim. Toma um xarope chamado Zagalo. Está escrito na bula. Vocês vão ter que me engolir. Eu tomo um xarope chamado Zagalo. Está escrito na bula, vocês vão ter de me engolir. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Milena Carriço. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Entrevistas muito interessantes. Toda terça-feira às 11 da noite e todo domingo repete o mesmo programa, também às 11 da noite. Né? Você pode assistir o nosso programa nos lugares onde passa o canal local. Tem também o canal C1 das Parabólicas, tem a Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, ou direto no site RBTV de Rede Brasil, rbtv.com.br. E hoje, 23 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a cantora Milena Carriço, Usa e Abusa. Nesse sufoco, entro no seu jogo, mas não sou sua mulher. Me liga toda hora, pede, chora, implora pela minha atenção. Depois você me usa e joga fora, e me xinga, manda embora, descartar meu coração. Já não estou mais aguentando, não entro mais no seu jogo, não. Já não sei. Agora arruma outra, porque tô caindo fora de vez. Você me deu muito desgosto. Amor demais nem sempre vale a pena. Pensei que era amor de cinema. Me enganei, quebrei a cara e nessa história eu fiquei na mão. Amor demais assim é um problema. Passou de uma noite. Te quero, mas não. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Milena Carriço, Usa e Abusa. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Anote aí o telefone do ouvinte da Rádio Estúdio Brasil, 6135326993. De segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, 6135326993. Esse CD da Milena Carriço, quem me entregou foi a Lana Borges. Eu fui assistir um show de Paulo e Paulino lá em Sandolândia, no estado do Tocantins. Eu fui lá em companhia do meu querido amigo, deputado federal Eduardo Gomes. Atualmente ele é o secretário de esportes do estado do Tocantins. E encontrei com a Lana Boss, que ela é empresária, né, faz divulgação também e vende shows. E ela me mandou aqui três CDs, me entregou lá três CDs. E eu estou mostrando hoje aqui a Milena Carriço, né, cantando essa música aí, Usa e Abusa. Ô Lana, um beijão para você, sucesso para Milena, tá bom? Eu, atenção, atenção, aí o pessoal do Som Universitário. Vocês lembram que eu propus a mudança de sertanejo universitário para Som Universitário, né? A Faculdade da Música vai trazer uma grande mestre. Essa gravação é de 1973. Evinha, como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você? Que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Faculdade da Música apresentou uma grande mestre, Evinha, como vai você? Para Raquel Rodrigues, aqui de Brasília, e a Pâmela Duarte, minha conterrânea de Coromandel, que mora lá em Uberlândia. Elas fazem parte agora do Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Sejam muito bem-vindas. Ah, essa moda é bonita! César e Paulinho, Nas Asas de um Beija-Flor. Me lembrei do teu olhar, do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa. Me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme, acorda chorando, sentindo a falta dela. Voa,